Malandrão, eu? Não, ninguém é bobo. Estamos em guerra e muitos querem me fuzilar. Eu sou soldado protegido pelo meu senhor Jeová. Essa palavra te incomoda, não é? Melhor assim, pode achar que estou marcando. Mas já me protegi com a estratégia que sempre muda. E eu, nem mesmo sei, eu sou guiado por meu Deus. O meu senhor, meu rei, a sua tática sempre falha. Aí mano, tá tudo errado. Cê quer saber qual é o segredo? Não tem, mas eu te falo. Pois tudo posso e me garanto em quem me fortalece. Me ajoelhei perante a Deus, ele ouviu minhas peças e me blindou com uma armadura forjada com proteção. Sou combatente nessa guerra, estou em suas mãos. Mil cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Meu Deus, minha fortaleza, meu refúgio, sim, eu sei. Eu não duvido, só em ti confiarei. Sou mensageiro da paz, soldado armado, audaz. Eu tenho um plano eficaz, eu não desisto jamais. Meu senhor, tu és aquele que por mim morreu na cruz. Sofreu na vida, foi pobre, um homem santo, Jesus. Não quero treta nem guerra, só quero paz. Mas se testar minha fé, vai ficar louco, rapaz. Malandrão, eu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quer o bobo. Malandrão, eu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quer o bobo. Malandrão, eu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quer o bobo. Malandrão, eu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quer o bobo. Sou soldado também, a paz me acompanha. Entre becos e viela também sou nego drama. Vivão e vivendo ao meu redor eu observo. Trairá de falsidade, comigo eu não quero. Sempre preparado pro que der e vier. Alegria no rosto, independente, né? Na fé, sempre vou seguindo em frente. Com a graça do Senhor eu me tornei combatente. Passamos por cima de tudo que é negativo. As ideias de mil graus e o pensamento positivo. Firmão, atento na rua com o inimigo. Não temo mal algum porque o Senhor está comigo. Não carrego arma, nem maldade. Vai vendo, apenas sabedoria e que se dane os venenos. Querem puxar meu tapete, mas não vou conseguir. Eu mato um leão por dia, por isso estou aqui. Nossa luta não vai ser em vão, pode acreditar. Vou lutar pelo meu povo, minha palavra irei honrar. Eu corro pelo certo e a verdade humildemente. Sou soldado da paz até a morte bravamente. Malandrão, eu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quer o bobo. Malandrão, eu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quer o bobo. Malandrão, eu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quer o bobo. Malandrão, eu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quer o bobo. Querem dor, querem dor, querem dor, querem dor.